Gaza, guys. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Você vai viajar, explode de prazer, quando o som tocar e o dia amanhecer. Everybody dancing, oh, oh. Everybody dancing, oh, oh. Everybody dancing, oh, oh. Everybody dancing, oh, oh. Você vai viajar, explode de prazer, quando o som tocar e o dia amanhecer. É só deixar o corpo balançar, é só deixar a mente viajar, é só deixar o clima acontecer, é só brincar no vai e vem vender. Aqui o som é muito bom, diretoria, tô tranquilão, a mulherada até o chão, atividade, pegação, vem gostosa, chega pra cá, vem sem medo, pode agarrar, vem delícia, sente a pressão, keep it calm, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão, vem com o negão. Everybody dancing, oh, oh. Deixar o corpo balançar, só deixar a mente viajar, só deixar o clima acontecer, é só brincar no vai e vem vender. Aqui o som é muito bom, diretoria, tô tranquilão, a mulherada até o chão, atividade, pegação, vem gostosa, chega pra cá, vem sem medo, pode agarrar, vem delícia, sente a pressão, keep it calm, vem com o negão, vem com o negão. Music.